veio quente e hoje eu tô fervendo. E ela veio quente e hoje eu tô fervendo. Quer desafiar? Não tô entendendo. Mexeu pro Didi, Didi. Vai ter que mostrar o talento, vai. Vai ter que mostrar o talento, vai. Ele é baile de favela na Marconi, baile de favela.